Lugar, o melhor lugar para comprar. Vale muito, custa pouco na CVC, CVC. Sempre com você, qualquer fim de semana fica mais bacana. Férias ou feriado, tudo programado, de avião ou de navio, dentro e fora do Brasil. O mundo inteiro pra você. Vale muito, custa pouco na CVC. CVC, viajar não é mais um sonho, e sim uma realidade. Avenida Maripá, esquina com a Rua Santa Catarina, prédio Difusora. Telefone 3254-5454. CVC, sempre com você. Show da manhã.